uma mensagem de reflexão para você que é cristão e para você que também não é cristão. Assim é a pessoa que gosta de julgar os outros. Quando uma prostituta se converte e vem para a igreja, ele diz assim, tomou vergonha na cara. Quando uma mulher larga a igreja e vai para a prostituição, ao contrário, ele diz, o corpo é dela, ela faz o que quiser. Quando um crente vira católico, ele diz, cada um com a sua religião. Mas quando um católico vira crente, ele diz, se libertou do diabo. Quando um policial mata um bandido, ele diz, o bandido tem que morrer. E quando um bandido mata um policial, ele diz, a PM não presta. Quando um crente comete um erro, ele diz assim, que crente é esse? Mas quando ele mesmo comete o mesmo erro, ele diz, eu sou humano. Lembre-se, Jesus não deu a ninguém o direito de julgar. Por que ele não deu a ninguém o direito de julgar? Porque a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Até o último minuto de vida de uma pessoa, Deus pode usar de misericórdia com ela. Ele pode restaurar qualquer pessoa até o último minuto de vida. E esse qualquer um pode ser até mesmo você que gosta de julgar. Isso não depende de nós, depende de Deus. Porque a Bíblia diz que não depende de quem quer, depende de Deus usar a misericórdia dele. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, diz assim, aquele que fala mal do irmão ou julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. Mas se você julga a lei de Deus, você não é cumpridor da lei, não é observador da lei. Você é juiz. Mas como é que você é juiz se Deus não autorizou ninguém a ser juiz? Lembre-se, você tem um bom exercício para praticar. Experimente trocar as suas frases de julgamento na hora que der vontade de julgar. Experimente trocar suas frases de julgamento por uma dessas três frases. Quando alguém se levantar, experimenta trocar o seu julgamento pela frase, que Deus abençoe. Quando você vê alguém cair, que Deus tenha misericórdia. E alguém que se desviou da verdade, que Deus dê força para continuar. Porque o que conta para a vida de um cristão, Deus falando, Deus não falando, Deus dando ou não dando alguma coisa, é ele permanecer, ele continuar com Cristo até o final. Está parecendo bom servir a Deus? Continua com ele. Está parecendo mal? Continua com ele. Deus te deu a resposta que você queria? Continua com ele. Ele não te deu a resposta? Continua com ele. Parece pesado o fardo, né? Continua com ele. Tem dia que não dá vontade nem de sorrir, né? Continua com ele. Porque ele quer também te mostrar que ele é Deus na tua vida e na minha. Jesus te ama. Você pode não saber disso. Mas ele trabalha para os que escolhem. Se você crê nessa palavra é para você. Amém?